Inspira Internacional, rádio antena web, canal 1. Amarrei o cavalo no tronco, entrei no baile chutando o capacho, e já senti no olhar das velhas, suspiro das moças. Que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! E fui dançar com a mulher mais linda. Nos apertamos de cima pra baixo. Ela parou no meio da sala e me puxou. Mas que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! Ei, até a vovó no fandango! É claro, meu filho, mas tu sabe que eu vi um boato por aí que vinha nesse baile um tal de baita macho. Então a vovó veio dar uma conferida pra ver se era verdade, não é? É uma pena que a vovó já foi bananeira que deu cacho. Tirei a gaita da mão do gaiteiro, toquei um shot de atolar nos baixos. Os mais valentes se desmunhecaram e então cantaram: mas que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! Larguei a gaita e peguei minha prenda, e o salão quase veio abaixo. O mulherio se escabelou, todo o salão cantou: mas que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! Aê, mamãe, tu tá achando um fandango? Ai, que fandango tá daquele bem como o diabo gosta. O homem, vovó! O homem é uma coisa doce. Isso aí, a velhinha que não vai dançar fica se entregando no banco. E é por isso que a vovó tá mais ansiada que a não ir com bicho. Dei de mão na minha morena, e ela de mão no meu barbicacho. E lá na estrada a gente escutava o povo que cantava: mas que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! Mas que baita macho! Não tem nenhum. chinoca me olhava com aquele olhar de mormaço. Perguntei o nome dela com muito desembaraço. Me falou que era Teresa e morava na redondeza, na cidade de Três Passos. Não tem nenhuma, é assim mesmo que eu faço. Aonde tem gente boa, tô chegando no pedaço. Não tem nenhuma, é assim mesmo que eu faço. Aonde tem gente boa, tô chegando no pedaço. Aquele corpo tão lindo, apertado nos meus braços, acabou amolecendo o meu coração de aço. A minha vida vazia, ela preencheu o espaço para encurtar o assunto. A chinoca veio junto na garupa do Picasso. Não tem nenhuma, é assim mesmo que eu faço. Aonde tem gente boa, tô chegando no pedaço. Não tem nenhuma, é assim mesmo que eu faço. Aonde tem gente boa, tô chegando no pedaço. Canal 1. Lo nuestro no es casualidad. La misma hora, al mismo tiempo, bajo la luz del mismo bar. Soñando por soñar, nuestras miradas al azar se conectaron en directo. Mi corazón quiso estallar y en un momento tan perfecto pude saber quién era. Y yo, que te dedico la razón de mi ser, cada mañana que yo pueda tener, tan solo puedo agradecer y pensar, bendito cielo que nos vino a juntar. Y tú, que solamente me has brindado placer, que con un beso me haces enloquecer, que sin pensarlo con tu forma de amar, en un segundo me devuelves la paz. Y es que al final de mi camino siempre has estado tú, y solamente tú. Soñando por soñar, nuestras miradas al azar se conectaron en directo. Mi corazón quiso estallar y en un momento tan perfecto pude saber quién eras tú. Y yo, que te dedico la razón de mi ser, cada mañana que yo pueda tener, tan solo puedo agradecer y pensar, bendito cielo que nos vino a juntar. Y tú, que solamente me has brindado placer, que con un beso me haces enloquecer, que sin pensarlo por tu forma de amar, en un segundo me devuelves la paz. Y es que al final de mi camino siempre has estado tú, y solamente tú. Y yo, que te dedico la razón de mi ser, cada mañana que yo pueda tener, tan solo puedo agradecer y pensar, bendito cielo que nos vino a juntar. Y tú, que solamente me has brindado placer, que con un beso me haces enloquecer, que sin pensarlo con tu forma de amar, en un segundo me devuelves la paz. Y es que al final de mi camino siempre has estado tú, y solamente tú. He

That wind off the lake makes it hard to stay on track. There's a pretty little thing, brown hair and green eyes. Right now she's the number one thing on my mind. If I can stay on this highway and get there alive, she says that she'll make it well worth my drive. She's waiting for me on the other side of all of this snow. Why else would I be hell-bent for Buffalo? Now there's a semi in the ditch. There's flashing lights ahead. But I'm thinking about a fireplace and a nice warm bed. My coffee's way past cold. All my cigarettes gone. My knuckles cold and white from how tight I'm holding on. If I can stay on this highway and get there alive, she says that she'll make it well worth my drive. She's waiting for me on the other side of all of this snow. Why else would I be hell-bent for Buffalo? It's still like summer in the south, but I can see her in my mind as I throw this hammer down. If I can stay on this highway and get there alive, she says that she'll make it well worth my drive. She's waiting for me on the other side of all of this snow. Why else would I be hell-bent for Buffalo? Why else would I be hell-bent for Buffalo? Runs done. Rádio Antena Web. Cada vez mais, a sua rádio. Trouble in mind, trouble in mind, trouble in mind, trouble in mind, trouble in mind, trouble in mind, trouble in mind, trouble in mind, trouble in mind, trouble in mind. God, you're gonna ease my trouble in mind. Mary and Mark. I love the way your touch is always darling, most of all, I love how you love me. I love how your eyes close whenever you kiss me. And when I'm away from you, I love how you miss me. I love the way you'd always treat me tenderly. But darling, most of all, I love how you love me. I love how you hug me. I love how you squeeze. Melhor música, anos 80, anos 90, deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à Antena Web e deixar-se ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, terças, 5 da manhã, no Canal 1. A Antena Web apresenta-lhe Sonoplastia, o programa onde poderá descobrir ou redescobrir as sonoridades antigas, estabelecendo assim uma verdadeira ponte entre passado e presente, sonora e culturalmente. Todas as semanas, aos sábados, entre as 14 e as 15 horas, venha viajar no tempo com a Antena Web. Sonoplastia, aos sábados, a partir das 14 horas, aqui no Canal 1. O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. Paso a la reina. Cuando la gente pregunta que a quién le dedico mis tiernas canciones, yo les contesto que aquella que endulza mi vida con bellas acciones, a la que en buenas o malas me brinda cariño sublime y eterno, a la que vela conmigo cuidando la cuna del pequeño enfermo. Para la bella señora que en todas las tardes me espera amorosa, para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa, para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas, para la madre abnegada que no cambiaría por mil mariposas. Paso a la reina, señoras galantes, tiernas doncellas y fieles amantes. En este momento inclinen la frente, porque la señora se encuentra presente. ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias, sí, señores, para todas ellas. Paso a la reina, señoras galantes, tiernas doncellas y fieles amantes. En este momento inclinen la frente, porque la señora se encuentra presente. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Cielito, ¿qué me hiciste? Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme, para arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las parandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde estarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya vuelva. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera. Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Carabón. Somos dois barcos tristes e navegamos sempre em ondas fortes, porque seguimos rumos diferentes.

ver a galera comigo, vamos juntos, vai. Que jeito mais louco que me envolveu. Quero te beijar, você sabe o ponto certo. Que jeito mais louco que me envolveu. Que coisa gostosa, você e eu. Quero te beijar, como é bom te encontrar. Você sabe o ponto certo de me amar. Quando falamos em mundo da música, deixamos no ar a ideia de um mundo recheado de diversos estilos musicais. No entanto, o mundo que agora lhe falamos é de sertanejo, um mundo trazido e apresentado aqui no Canal 1 por Diego Valadar, que de segunda a sexta, durante 60 minutos, está recheado de música sertaneja de raiz até à música sertaneja universitária. Não perca Mundo Sertanejo, de segunda a sexta-feira, às 16 horas, aqui no Canal 1. O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. Modern world, when two lovers get together, chances of them ever making it to forever couldn't be better than two in a million hearts. Girl, this ain't just another run of the mill emotion. What I'm feeling is a definition of devotion. My love for you is true. Sun coming up each morning, bright as the light in a baby's smile. Sure as a mountain river wagging, bright as the rain falling from the sky. Girl, my love for you is true. This earth can be borrowed, so there's no way to know when I'll live my last tomorrow. But every day I get, I'll share with you. This feeling just keeps getting stronger as the time goes by. It's written on my face, you can see it in my eyes. My love for you is true. Sun coming up each morning, bright as the light in a baby's smile. Sure as a mountain river winding, bright as the rain falling from the sky. Girl, my love for you is true. making sure that your bags arrive on time for the dog and pony show. A leather suitcase like a brick, it kinda makes it hard to get a good grip. I drop your troubles off at the conveyor belt. I hand you a ticket to go get it yourself. As our baggage claim, you got a lot of luggage in your name. When you hit the ground, check the lost and found, cause it ain't my problem now. I can't carry it on, I got a lot of troubles on my own. It's all over the yard and the trunk of the car. I'm packing it in, so come and get it. You better call your mama when you get to town, cause I ain't gonna be hanging around. As I beg his claim, you got a lot of luggage in your name. When you hit the ground, check the lost and found, cause it ain't my problem now. I can't carry it on, I got a lot of troubles of my own. It's all over the yard and the trunk of the car, and I'm packing it in, so come and get it. Próxima estação, Antena Web. In der kleinen Kneipe gleich nebenan trank ich oft ein Bier, denn dort traf ich dann ein süßes blondes Gift. Zur heißen Zockerschicht. Mit ihr spielte ich Karten oft nächtelang, und sie lachte nur, wenn ich nicht gewann. Ich verstand das nie. Doch dann sagte sie: Mit mir hat das Glück es gut gemeint, aber niemals ist es ein treuer Freund. Egal ob hart oder zart, du wirst verlieren und gewinnen. Nach dem Hoch kommt ein Tag, und dann beginnst du nochmal. Egal ob Kopf oder Zahn, du musst den Berg neu erklimmen. Ja, dir bleibt keine Wahl, egal ob Kopf oder Zahn. Über diesen Spruch hab ich nachgedacht, seitdem hab ich oft über mich gelacht, wenn ich mal verlor. Das kam häufig vor. Ein paar Jahre später traf ich sie dann wieder in der Kneipe gleich nebenan, trank mit ihr ein Bier, und dann spielten wir. Mit mir hat das Glück es dann gut gemeint, aber niemals ist es ein treuer Freund, egal ob Raum oder Zeit. Du wirst verlieren und gewinnen, nach dem Hoch kommt ein Tag. Und dann beginnst du nochmal, egal ob Kopf oder Zahl. Du musst den Berg neu erklimmen, ja dir bleibt keine Wahl, egal ob Kopf oder Zahl. Summer day when the waves were rippled by a soft and gentle breeze, a ship set sail with her cargo laden for a port beyond the seas. There were fond farewells, there were loving signals while her form was yet discerned. Though they knew it not, 'twas a solemn parting for the ship she never returned. Did she ever return? No, she never returned. Her fate is yet unlearned. So for years and years there were fond ones watching for the ship that never returned. Said a feeble lad to his anxious mother, I must cross the wide, wide sea. For they say perhaps in a foreign climate there is health and strength for me. With a gleam of hope through a maze of danger, though her heart for her youngest yearned, yet she sent him forth with her smiles and blessings on the ship that never returned. Did she ever return? No, she never returned. Her fate is yet unlearned. So for years and years there were fond ones watching for the ship that never returned. Only one more trip, said a gallant seaman to his sweet and loving wife. Only one more bag of the golden treasure, and will last us all through life. Then I'll spend my days near our cozy cottage and enjoy the rest I've earned. But alas, poor man, for he sailed commander of the ship that never returned. Did she ever return? No, she never returned. Her fate is yet unlearned. So for years and years there were fond ones watching for the ship that never returned. Canal 1.